Boa noite a todos. Esse conceito de salvação, por que ele existe? Porque os católicos, né, a igreja em si, uma parte, fica bem claro, uma parte do cristianismo, né, não todos, uma parte do cristianismo, porque os ortodoxos, por exemplo, eles até hoje acreditam na reencarnação. Todos são cristãos desde a época de Jesus. Né? Porque até o ano 400 o conceito de ressurreição, eles não entendiam muito bem como acontecia a reencarnação. Mas todos eram reencarnacionistas. Depois, a partir do concílio de Constantinopla, perto do ano 470, então, se criou a tal da ressurreição. E a partir daí foram divulgados isso. Né? E aí então dividiram o reino de Deus em céu, inferno, e aqui no meio tinha outra coisa que o Papa tirou faz uns 2, 3 anos, né? O purgatório, né? Viram? Bom, tem gente católica, né? Então, agora já sumiu o purgatório. O Papa mudou o mundo, né? Tirou o purgatório. Vejam como as coisas acontecem. Mas a salvação, então, ela vem o quê? Seria tirar a pessoa da dor. Em outras palavras, né? Porque aqui, nesse purgatório, tu ficaria um tempo sofrendo, né, até pagar os pecados, depois tu iria para o céu. Quem faz um pecado mortal, se eu estou errado, né, nos conceitos católicos, me corrijo. Quem fazia um pecado mortal não tinha purgatório. Ia direto para o inferno. Certo? Aí não tinha ninguém que salvasse daqui. Então, salvação seria salvar da dor, né? Salvar da dor. Agora eu vou pegar isso aqui e passar para a questão espírita. Né? Só para emendar um pouco naquilo que o José falou. Se Jesus morreu na cruz para nos salvar, todos nós estaremos salvos. Porque ele já morreu, não é verdade? Só que a gente nunca parou para pensar nisso. Né? Ah, ele morreu na cruz para nos salvar. Bom, se ele morreu na cruz para nos salvar, então ele não salva. Não precisa fazer o que nós queremos. Tá? Não é verdade? Agora, se eu interpreto ele é o Salvador pelos seus ensinamentos, ou eu entro nos ensinamentos e então eu me salvo, ou ele não adiantou nem morrer na cruz, porque tu vai para o inferno a mesma coisa, se existisse o inferno. Dentro do conceito espírita, da ideia de evolução ou progresso, né, constante, salvar-se significa eu aprender pela lei do amor, que é compreendendo, me esforçando, me corrigindo, não precisando passar para o outro lado, que é a lei da dor, doenças, miséria, etc, etc, etc, pobreza, certo? Então, salvação no conceito espírita, sairmos daquilo que o catolicismo, né, jogava para o purgatório e o inferno, né, pela lei da dor, e crescermos pela lei do amor, que é a lei do céu. Isso seria o conceito de salvação, no meu entender, né, quando esse tema foi exposto. Então, existe a salvação dentro da doutrina espírita? Existe nesse conceito. Se você andar pelo caminho correto, né, procurar fazer o bem, fazer os outros aquilo que você quisesse para ti, tu não vai passar pela dor. E mais, não é só não fazer o mal, tem que produzir o bem. Porque gastar energia sem produzir nada já é um erro. Não é verdade? Se a gente está lá com uma lâmpada ligada o dia inteiro, gastando, né, que não teria necessidade. Quantos pais não chamam a atenção dos filhos, né? Está gastando para quê? Estou pagando por nada. É, a lei do universo é assim também. Deus diz, mas está vivendo para quê? Estou te sustentando por nada? Claro, isso de uma forma alegórica até falando, né? Que Deus não vai fazer isso, né? Mas em si, a lei da vida é essa. Você está vivendo, você está consumindo energia, você tem que produzir. E aí então acontece a salvação. Então esse seria o novo conceito de salvação. E talvez o conceito de salvação fosse como esse caso aqui, ó. Um guerreiro a caminho do céu. Talvez alguns já conheçam, né? Mas tudo bem. Certa vez, um guerreiro japonês, samurai, morreu durante uma batalha juntamente com seu cavalo e seu cachorro. Então, os espíritos dos três partiram por uma longa caminhada em busca do céu. Haviam subidas e o sol estava forte, por isso eles ficaram com muita sede. Precisavam desesperadamente de água. Numa curva do caminho, avistaram um imponente tori, que é um portal sagrado, que conduzia a uma praça, calçada com blocos de ouro, em cujo centro havia uma fonte de onde jorrava água à vontade. O samurai dirigiu-se ao guardião do portal e perguntou: que lugar lindo é este? Isto é o céu. O outro respondeu: que bom que nós chegamos ao céu. Estamos com muita sede, disse o homem. O senhor pode entrar e beber água à vontade, disse o guarda. Mas meu cavalo e meu cachorro também estão com sede. Lamento muito. Aqui não se permite a entrada de animais. O samurai ficou muito desapontado porque sua sede era grande. Mas ele não beberia sozinho, deixando fora os seus amigos. Assim, prosseguiu seu caminho. Depois de muito caminhar, morro acima, com sede e cansaço multiplicado, eles chegaram a um sítio, em cuja entrada havia uma velha porteira aberta. Perto da sombra de uma árvore, descansava sentado um velho senhor. Estamos com muita sede, meu cavalo, meu cachorro e eu. Há uma fonte naquela Ishibashi aí, né? Bacia de pedra, que é a língua indiana, né? Podem beber à vontade. E se quiserem, podem ficar por aqui, disse o velho. O samurai, o cavalo e o cachorro foram até a fonte e mataram a sede. A propósito, perguntou o samurai, qual é o nome desse lugar? Ele disse, céu. O ancião respondeu, céu? Mas o guarda do portal disse que lá atrás era o céu. Ele disse, aquele não é o céu, aquilo é o inferno. Disse, mas então, essa falsa informação deve causar uma grande confusão por aqui, disse o samurai. Disse, de forma alguma. Na verdade, eles nos fazem um grande favor, porque lá ficam todos aqueles que são capazes de abandonar até seus melhores amigos. Uma parábola, com certeza, né? Mas talvez esse seja o conceito de céu. Quer dizer, pra como é que nós vamos nos salvar sem lealdade, sem verdade, sem transparência, sem simplicidade? Não é verdade? Quer dizer, os teus amigos, claro que é o conceito de um cavalo, um cachorro, né? Mas eles representam figuras de todos nós. Como é que está a sociedade hoje? Aquela história que nós falávamos antigamente, ou ouvimos falar, do fio de bigode, né? Disse a palavra, assumiu, não interessa como, não precisa papel nenhum. Existe ainda hoje? Aqueles conceitos, né? Que uma mentira fazia da figura da pessoa, né? Totalmente descabida dentro do grupo. Não, isso aí não, isso aí é mentiroso. Como é que está hoje? E nós queremos a salvação? Não é verdade? Então eu acredito que esse conceito de salvação, ele vem nos trazer reflexões sobre as coisas mais simples da vida humana. que é importantíssima, né? E que hoje a gente talvez não dê esta sagrada importância que deveria ser dada dentro da nossa existência. Que não tem nada mais objetivo do que se você faz aos outros aquilo que gostaria que te fizesse, que este é o resumo da história, você gosta que os outros mintam para você? Você gosta que os outros se traiam? Você gosta que os outros te desrespeitem, te desconsiderem? Claro que a gente não gosta nem do puxão de orelha, mas esse pelo menos a gente assume. Eu puxei as orelhas porque isso não está correto. É como um pai faz para um filho e de cara limpa, né? De franqueza. Mas aqueles outros, né, daqueles enganos, a gente gosta. Então o conceito de salvação eu acho que está nessas coisas tão simples, mas tão importantes para cada um de nós, que nós devemos cada vez mais pensar e renovar. E por experiência própria, tentem ser 100% verdadeiros. Nem uma mentirinha, nem aquilo assim, a pessoa ligou, diga que eu não estou. Não pode. Se você tem que, a pessoa te perguntou, se você não quer falar, diga assim, olha, eu não quero falar nesse assunto, mas não pode inventar uma história. Se você tem que expor alguma situação, não pode enrolar com outra desculpinha. Você pode até omitir algumas coisas para não chocar, até provocar conflito entre as outras pessoas. Mas não pode mentir nada. Vamos fazer essa experiência? A partir de hoje, todos nós aqui. E num outro encontro, eu quero que vocês levantem a mão aí. Dizem, eu fiz, mas que difícil que é. Ou, não, para mim é tranquilo, é fácil. Vamos combinar assim? Quero ver quem tem coragem.